anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro bloco, o bloco da Sprint Cup, onde aconteceu lá em Michigan a Kick Lions 400, que já foi disparada aí a corrida mais chata do ano, a corrida mais complicada do ano, e eu tenho certeza que essa corrida deu um ponto só de bope, né? Realmente, a corrida não aconteceu. Chegaram a 138 voltas aí, mas de maneira empurrando com a barriga, porque a corrida realmente não aconteceu. A chuva apareceu por duas vezes, né? A chuva apareceu, demorou-se muito, teve muito bandeira amarela muito longa, né? Então, realmente a corrida não aconteceu, a corrida não teve como sentir o que seria uma corrida em Michigan. E nessa bagunça toda aí, né? Venceu quem traçava estratégia um pouco diferente. Foi onde acabou sobrando aí, né, a vitória para o Kurt Busch, né, aquele, pelo caminho diferente que ele acabou traçando aí. Ele acabou sendo o vencedor da etapa aí da Sprint Cup. E se eu não me engano, vamos lá, os números aqui dele, né? São 27 vitórias já na Sprint Cup. E a sua segunda vitória em 2015. Então o Kurt Busch aí tá rindo de orelha a orelha aí, com certeza. Só para deixar um parênteses aqui aberto aqui, né? Falando para todo mundo aqui. O nosso amigo Pedro Mugart, né, Leão? Chegou até a falar aí que poderia gravar com a gente, mas infelizmente não deu, né? Mas eu queria ouvir muito a opinião dele sobre essa corrida maluca que foi aí, a Kick Lions 400, que realmente para mim a corrida não aconteceu. Bom, vitória do Kurt Busch, segunda vitória em 2015, aí tá garantido pro Chase, né? Soma aí 27 vitórias na carreira da Sprint Cup, então o Kurt Busch tá aí indo aí fazendo as honras do time da casa aí, né? Já que o dono também corre com o carro 14 e ele vai fazendo as honras da casa com o carro 41, o carro que está no espelho do carro dele. Então, parabéns aí ao Kurt Busch por vencer a Kick Lions 400 da corrida que não aconteceu. Bom, dá os destaques aqui, eu vou fazer esse trabalho, dar os destaques aí, né? Eu vou colocar como destaque meu O Trevor Bayne até que foi. Foi razoável aí, né? O Trevor Bayne. E eu fiquei muito empolgado com o Ryan Blaine, né? O Ryan Blaine também poderia ter feito uma. Ter apresentado um bom desempenho aí, né? E conseguido um bom resultado aí, que para mim foi na bacia das almas. Bom, Elião, sem muito destaque, Elião, por favor, seja bem-vindo a esse bloco aí, né? Por favor, dos seus comentários aí, Elião. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Hoje o Pedro Mucard por pouco não participou com a gente, ele reapareceu aí nesse final de semana, né? Se defendendo de várias situações que fizeram com ele nos últimos dias aí, né, porque ele tinha desaparecido, né, enfim, ele tava bravo aí com a galera aí, que tava tirando sarro dele, né, Léo, enfim, infelizmente eu acho, vamos ver se ele aparece aí, né, se ele aparecer vai ser de bom grado, né, que faz bastante tempo que eu não converso com ele, né, seria bem interessante, né, Léo. Sobre a corrida, né, Léo, foi um dia muito complicado pra NASCAR, né, tentou fazer de tudo pra terminar a corrida no dia, né, conseguiu chegar ao marca de 100 voltas, né, de ter a corrida encerrada ontem mesmo, né, não precisar competir no domingo, se bem, na segunda-feira, perdão, se bem que semana que vem você não teria nenhuma corrida, ou seja, não ia ter nenhum problema de logística, né, Léo? Que às vezes, lembro que Daytona, né, às vezes, tipo, a corrida passava para segunda, terça-feira, aí tinha aquela preocupação de chegar em Phoenix, né, que é meio longe ali da Flórida, né? Desse final de semana a gente não vai ter prova da Sprint Cup, mas a NASCAR conseguiu o seu objetivo. A prova foi meio xoxa, não tem grandes destaques do que aconteceu durante a tarde. O que a gente teve de prova foi o Martin Truex mostrando força, o Harvick mostrando força, alguns pilotos arriscando estratégia. Eu acho assim que o grande destaque do dia ficou por conta do Kurt Busch, né, que acertou a estratégia na hora certa, conseguiu sua segunda vitória no ano, né? Para quem acreditava que a carreira dele na NASCAR estava findada, né? Já era no início do ano, duas vitórias, passaporte carimbado para o Chase, eu acho que é uma grande resposta para o Buchão, né? Justamente em dias que a sua ex-mulher, a Patrícia Twisco, parece que está com problemas muito sérios com o FBI, né, Léo? Enfim, o Dale Jr. conseguiu a segunda posição, né? Não foi tão forte assim durante o dia, né? Mas pontos para ele. Ele já venceu, né, Léo? Já tem vaga no Chase, né? O Truex terminou em terceiro, bom resultado para ele também, né? Eu acho que a gente pode se lamentar, né, Léo, resumindo toda a ópera, foi que a gente não teve a grande prova que nós esperávamos, né? Prosseguindo aqui, né, como você falou, o Trevor Bayne, né, ele melhorou muito esse final de semana, andando ali no top 20, né? Acertou a estratégia no final, terminou no top 10, bom resultado para ele que esperava ali o top 30 ali. É bastante positivo porque ele está tendo uma temporada muito fraca. E é isso mesmo, Léo. O último cara que eu puxo aqui é o Ty Dillon, né? Mais um bom final de semana, né? Mais uma vez terminou na frente do Austin Dillon. Ele que eu acredito que não esteja tendo um bom equipamento no Xfinity Series, por isso que não consegue brigar por vitórias. Mesmo assim, tá ali em segundo no campeonato. Tanto é, né, Léo, que houve uma mudança de chefe de mecânico na equipe, né? O Gil Martin foi pro 33, eu acho, né? Snooker Labe, né? Acho que é esse o nome dele, que trabalhava com o Paul Menner, que estava trabalhando com o Ty Dillon nas últimas provas. Passa ao carro 3, mostrando que a RCR não está muito satisfeita com o desempenho do 3. Se bem que o Austin Dillon melhorou muito nas últimas provas, né, Léo? Mas, enfim, encerrando a minha parte, uma prova tipo, bastante interessante na questão da estratégia, né? Alguns pilotos arriscando tudo ali. Como foi o próprio Larson, que ficou na pista, algumas voltas ele não venceu a prova. Aproveitou que tinha poucos pilotos à volta do líder, né? 16, 18 pilotos à volta do líder. E a gente viu essa alternativa, já se mostrando que alguns pilotos vão ter que fazer muita coisa para avançar para o Chase. Leonardo? Então, Elião, falando dos irmãos Dillon aí, né, o Austin Dillon e o Ty Dillon, foi anunciado também, né, agora há pouco, que o Austin Dillon terá um novo calchife aí para ele aí, quem sabe para tentar melhorar esses resultados ruins dele aí, né? Então, o Austin Dillon terá um novo calchife. Vou dar uma lida aqui, ver quem vai ser o seu novo calchife. Mas, se eu não me engano, vai ser o Richard Lubb. Esse cara aí, eu acho que ele trabalhou com o Jeff Burton, se eu não me engano. Eu Tava acho que. com o Paul Menard no ano passado. Oi? Tava com o Paul Menard no ano passado. Então, eu acho que ele. Não, aquele é o Lambert. Esse é o Lubb mesmo. Não é o Lambert, não. Ele tem. No currículo dele aí, né? Tem uma Daytona 500 2013. Uma vitória também, a Daytona em. A Daytona não. Uma vitória lá em Indianápolis também, né? Venceu a Indianápolis, a Brick Road 400. E tem uma vitória em 2013 aí. 2003. Uma Daytona 2003. Vamos ver aí, né? O que o Richard Leb vai fazer aí com o carro número 3 aí, né? Eu, como sempre, defendi aí, esse número 3 aí realmente não tem nada a ver com o número 3 antigamente que nós estávamos acostumados a ver, né? Bom, olhão, falando um pouco mais da corrida aí, né? No final ficou aquele negócio de estratégia, né? Estratégia para lá, estratégia para cá, e o pessoal arriscando mesmo aí no final aí, muito. O pessoal muito arisco aí, arriscando quem quem poderia vencer a corrida, ficar ao máximo na pista aí, porque a chuva a qualquer momento poderia chegar e já todo mundo sabia que a corrida ia ser encerrada, né? Dificilmente a corrida iria voltar, ia acontecer a corrida. Bom, olha, vou passar aqui o top 10, né? O top 15 eu vou passar, né? Como foi aqui. O Kurt Busch venceu, segunda vitória no ano. Dalen Hill Jr. foi o segundo, Myles Swett Jr. o terceiro, Kenseth o quarto, Logan o quinto, né? Fechando o top 5. Keselowski, James McMurray, Paul Menard, Trevor Bayne e o Clint Bowyer foi o décimo colocado, fechando o top 10 aí. Danny Herring, Cal Edwards, Casey Mills, Ty Dillon, Casey Kane, fechando o top 15. Danica Larson, Newman, Johnson e Dillon, né? O Austin, fechando o top 20 aí. Esses foram os 20 primeiros da corrida aí. É, falando dos números aqui, ele é um rapidinho também. A corrida teve duração de 2 horas e 21. Isso é o tempo de corrida mesmo, mas essa corrida durou muito tempo, né? A corrida acabou por volta de 7h30, 8 horas da noite aí. Foi quando foi anunciado o vencedor da corrida, quando ela parou pela terceira vez por causa de chuva, né? É, tivemos 5 bandeiras amarelas. E claro, a corrida terminou sobre bandeira amarela, tivemos 17 trocas de liderança também. Por certos momentos que a corrida foi longa, né, que tivemos aqui o maior momento em período de bandeira verde foi da volta 60 até a volta 125. Foram 66 voltas de bandeira verde, até que foi legal, até que foi interessante aí, bastante carros empurrando aí um ao outro, né, lá no Backstreet lá. Então foi interessante aí enquanto tivemos a corrida. Depois disso não tivemos corridas, muita parando aí, muita volta picada aí, né? E a corrida não foi nada interessante, realmente uma corrida sem muito o que falar, né, Léo? Até sem muito agregar no campeonato, porque eu já estou até abrindo o Entrelist aqui, mas uma, ou, perdão, o Driver Point aqui. Mas foi uma corrida que não tivemos muita alteração aí, né, na questão de campeonato também. Elião, você tem mais alguma coisa para falar sobre a corrida aí, Elião? Então, Leonardo, o grande ponto do dia, né, cara, foi a estratégia mesmo, os pilotos tentando adivinhar quando que a chuva ia cair. O Kurt Busch deu sorte, né, fez um bom trabalho, venceu a sua segunda no ano e agora a NASCAR, né, vai ter uma semana de folga, né, os fãs aí vão ter que se preparar, né, a próxima prova é em... A Cup descansa nessa semana. Próxima corrida é em Sonoma. Dia 28, né? No próximo final de semana, se eu não me engano, Não. dia 28, é isso mesmo. Dia 28. Dia 21 não tem corrida. Aí Sonoma, depois Daytona, né? O road course, né? Onde AJ Allmendinger deve vir muito forte. Olha, Vai ver. não tem nada a ver, né? Não vai agregar nada aí também. Mas em Sonoma encerra a transmissão da Fox esse ano. Depois começa, né, a tão esperada NBC Sports aí. O Rick Allen, né, que era da Truck Series, né, vai ser o âncora, né? Vai ser bastante interessante até para mim. Eu acho que a Truck Series, quando comecei a acompanhar a categoria, era o Rick Allen, né? Tá demorando um pouco para me acostumar, né, quando eu acompanhei pela Fox americana, né? Até uma coisa engraçada, né, Léo, nessas transmissões da Fox, da Truck Series, é que eles usam ou o Adam Alexander, né, ou aquele rapaz, eu não sei se é o Ralph Tino, que narrou a corrida agora, que narra Motocross também, ama. E as introduções, quem coloca assim o áudio é o Eli Gold, né? Para quem não lembra, ele trabalhava na TNN, né? Aquele canal lá que durou até 2000, 2001, passava as corridas antigas lá. Ele trabalha na rádio, não sei se é na MRN ou se é na PRN. Eu acho que é na MRN, né? Que o âncora, né? Aí até uma coisa curiosa, né? Enfim, vamos ver o que vai rolar, né? O Rick Allen narrando as provas. O Jeff Burton e o Bob Labonte devem trabalhar com ele, né, Léo? São contratados da São NBC, sim. Vão voltar, Leão. Vai estar todo mundo lá. né? E o ex-chefe de mecânicos, Jeff Gordon, vai estar lá também. Vamos ver o que a NBC vai fazer, né? Lembrando que eles vão transmitir tanto a Xfinity Series quanto a Sprint Cup. É A assim, Fox Leão. Sports. continua com a campeão Truck Series. O time tá formado, né? É um bom time, vendo um bom time aí. Tem um bom narrador, tem um bom piloto aí que tá no auxílio aí dos comentários. Então eu vejo aí que vai ser um bom time esse aí da NBC. Tem tudo para dar certo, né? Não tem porquê as coisas não fluírem muito bem lá, porque, na minha opinião, conhecimento ali não falta, muita gente boa trabalhando na NBC. Vai ser uma transmissão bem divertida aí. E o mais interessante, por ser o primeiro ano, né, a volta na NBC ser agora, o primeiro ano agora, né, já que tivemos vários anos em ESPN, eu tenho certeza também que vai ser uma boa transmissão. Eles vão tentar trazer muita coisa diferente aí para as transmissões. Lembrando que a NBC ela já transmite algumas provas regionais, né? A KN East, né? Desde o ano retrasado, né? Faz algumas provas da ARCA, né? Só que uma estrutura de programação diferente, né? Mas eles voltaram a transmitir aos poucos, né? Primeiro a IndyCar lá, quando criaram o canal, tinha a Versus TV, né? Que aí era do mesmo grupo, daí criou a NBC Sports, né? E eles compraram a NASCAR, de certa maneira, para dar uma impulsionada nesse novo canal que eles têm, né? Enfim, Léo, é isso mesmo. Vamos ver como que vamos, tipo, nos despedir da Fox, né? Que ano que vem teve que voltar com o Jeff Gordon, né? Praticamente tempo integral como comentarista, né? E veremos como que a NBC vai se sair, né? Verdade, vamos agora esperar, né? Daqui 3 semanas saberemos como é o trabalho da NBC, como eles estão se preparando, como eles estão preparados, porque foi uma espera grande, hein? Eles estão bem ansiosos aí para as transmissões deles aí. Elião, voltando então agora lá em Michigan, né? Bom, não tem muito o que falar, né, Elião? Tem muito que discutir aqui, ficar remoendo aqui, porque choveu várias vezes, foi atrapalhado por chuva. Então não temos o que ter falar aqui não, pessoal. Acidente foi o Kyle Busch, né? O Kyle Busch que acabou na volta número 54. Eu não sei o que aconteceu, mas ele deu uma traseirada e foi direto pro muro aí, se complicando um pouco mais o Kyle Busch, que tivemos aí foi a corrida dos irmãos Busch, né? Kyle Busch venceu a corrida, o primeiro colocado e o último colocado. Kurt Busch venceu a corrida e o Kyle Busch foi o último colocado, terminou em 43º, somando apenas um ponto. Então, agora, todo esse trabalho que ele fez nas corridas para trás aí foi tudo jogado fora, porque ele terminou a corrida em 43º lugar aí, se complicando um pouco mais aí, né, o Kyle Busch na questão de chase aí, né? É o que Acho eu que falo, né, Léo? Não adianta nada ele ganhar três corridas e chegar em quarto fora do top 40, né? Eu na hora, o Bolinho estava travando bastante, mas pelo que eu vi os pilotos reclamando lá, como acho que era volta ali, parece que a pista não estava totalmente seca, né? Estava sem aderência. Foi uma reclamação que eu vi os caras, o Kevin Harvick, claro, o Brad Keselowski também reclamando, só que. Isso aí acabou, por causa de toda a confusão, acabou ficando um assunto secundário, né? Mas é bastante complicado, porque as condições da pista, como você falou, 4 vezes, chovia, voltava, e a batida dele foi tão forte que ficou um pedaço do carro dele no safety barrier, eu acho que até o Keselowski e o Tony Stewart acabaram com detritos no carro 18 no prosseguir da prova em seus carros, né? Para você ver que eu acho que a NASCAR ali, eu acho que não deve ter limpado da maneira correta a pista. Eles estavam com pressa, né, para terminar logo a prova. Então, teve um momento, logo na relargada, na segunda relargada, o Denny Gillan bateu no muro, a NASCAR não deu bandeira amarela. Enfim, são algumas coisas assim que a gente sabe dos critérios da NASCAR, né, que são bem não tendenciosos, mas não tem uma constância, né? Leonardo? olha, isso aí mesmo, Elião. Vamos para o campeonato então, Elião? Sim. Apesar também que não mudou muita coisa também não, né? Continuou a mesma coisa aí o campeonato. Quem podia ter dado o pulo do gado era o Larson, né? Só que ele acabou terminando na posição ali que ele praticamente está no campeonato, né? Se descontou os pontos de alguém, foi do Grammy, por 11, 15 pontos, mas de resto ali ficou mais ou menos como estava, né? Eu acho que ele O ainda tem Carlos um terminou salto. 17º corrida, viu? Sim, mas, por exemplo, ele está em 19º, 18º no campeonato do Grammy, que está à frente dele, descontou pontos. Mas não foi uma coisa muito. Foi coisa de 2, 3 pontos, ou perdeu 2, 3 pontos para alguém. Quem deu um grande pulo nesse final de semana foi o Trevor Bayne, né, Léo? Ele conseguiu esses pontos aí. Ele normalmente está terminando no top 25, top 30, terminou em nono lugar. É, em relação ao Kyle Busch, o Trevor estava brigando ali pela 30ª colocação, ele já ganhou 20. Já ganhou alguns pontos de vantagem para o Buxinha, né? A gente considerando o Trevor como alguém que vai brigar ali para ficar entre os 30 primeiros. Eu acredito que ele foi o grande vencedor do campeonato para se garantir entre os 30 primeiros. Né? Vamos ver se talvez ele vence o Daytona, né? Não sei. Que é talvez a pista onde ele mais vai ter chance, né? Mas é isso mesmo. Olha, vamos lá, já que você adiantou o assunto aí, né? Vamos agora mergulhar aqui no Chase Grid, o novo formato aí que se desenha aí sempre pensando aí já no Chase aí, né? Bom, primeiro colocado Jimmy Johnson com 4 vitórias, isso aí é barbada, todo mundo já sabe. Kevin Harvick e Kurt Busch é segundo e terceiro, com 2 vitórias cada um. Aí temos aí para frente com uma vitória. Temos o Matt Truex Jr., Joey Logano, Dale Earnhardt Jr., Ben Keselowski, Matt Kenseth, Denny Hamlin e Kyle Edwards, esses todos aí têm todos uma vitória, né? Depois temos aqui os 6 últimos aqui da tabela aqui, né, que não tem vitória, mas estão muito bem classificados por pontos, que é o Jim McMurray e o Casey Kane, 11º e 12º. Depois temos o Jeff Gordon em 13º. Temos também em 14º o Paul Manor. Eric Mirola é o 15º e Ryan Newman é o 16º colocado aí, né? Esses são, pessoal, os 16 primeiros colocados, né, do Chase aí, o Chase Grid aí. O Chase terminasse hoje, esses são os 16 que vão ser chamados aí. Meu amigo Hélio Lima, aos seus comentários sobre o campeonato, que parece que tá igual, tá? Não mudou muita coisa não, Elião. Não, é isso mesmo, Léo. Alguns pilotos aí que tinham ido mal no último final de semana, né, se recuperaram, conseguiram ficar no local onde estavam, né? Enfim, que a gente tem que ver, assim, às vezes, tentar enxergar aqueles ali entre o 17º, 18º, 19º, na vantagem desses caras. Mas é isso aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Então, você, Léo, qual que é a grande decepção do ano? O desempenho do Jeff Gordon, ali em 10º lugar, da maneira que ele terminou o ano passado? O que que você acha, cara? Olha, uma decepção do ano é que eu venho achando, não. Quem acha não acha nada, né? Um cara que vem deixando um pouco a desejar nesse ano aí, apesar de vitória e tal, tudo aí, pra mim ainda continua sendo o Kyle Edwards. Que é o Kyle Edwards, pra mim, vem sendo uma decepção, assim, mesmo com essa vitória dele aí que ele teve lá no. A Charlotte lá com o Fuel Gamble, eu acho também, quem acha não acha nada. Pra mim, vem deixando um pouco sim a desejar aí o Kyle Edwards, porque tá precisando também de bons resultados, resultados aí também que firma ele, né? Como firma ele não, né? Que mostra que ele realmente que ele fez bem essa mudança aí, essa troca de ambiente aí da Roush pra Gibbs, né? Olhando aí os números do Kyle Edwards, ele tem apenas uma vitória, né? Uma vitória até que interessante aí, mas ele tem apenas a vitória, um top 5 e dois top 10, né? Lembrando que esse top 5 aí é puxado pela vitória, né? E não, ele não tem nenhum top 5, é tipo, não tem nenhum segundo ou um terceiro ou um quarto lugar aí o Kyle Edwards. Então, assim, eu penso que tá complicado aí essa história aí do Kyle Edwards aí, porque o melhor resultado do Kyle Edwards é essa vitória em Charlotte, depois é um 10º colocado no Texas, né? E depois também continua aí, não tem mais nada aí próximo aí. São dois 12º lugares, 13º lugares, né? Então, assim, tá um pouco abaixo do esperado aí, realmente, o Kyle Edwards, que é um piloto que tem já em experiências aí de luta por título, né? Não conseguiu transformar essas lutas de títulos em título, né? Mas eu tenho certeza que o Calder está deixando bem a desejar aí. Ele, para mim, vem continua sendo a decepção que vem se arrastando de ano a ano aí, né? Nem. Leonardo, Oi. sobre o Carl Edwards, eu tenho uma opinião que é até meio polêmica aí, acho que muita gente não vai concordar comigo, mas eu acho que o Edwards é o seguinte: falam muito do Kyle Busch quando ele vai correr na Extreme Series, que isso e que aquilo. Mas se você olhar o Carl Edwards, as estatísticas de vitória dele, assim, foi depois de 2012, em 2012 ele parou de correr, né? Concentrou suas forças só na Extreme Series. E você pode perceber. E desde essa época, os torcedores dele meio que deram uma. Começaram a desconfiar dele, que isso, que aquilo. Se você olhar os números dele na Sprint Cup, praticamente ele até melhorou, né? Porque, por isso, olhando aqui os números, 2009 ele não ganhou corrida, 2010 ele ganhou duas, 2011 ele ganhou uma, né? 2012 ele não ganhou nenhuma na Sprint Cup, foi pro Chase, né? Mas. E, tipo, ele manteve a média, 2014, 2013, 2014 ganhou duas e esse ano ganhou uma. Eu acho, assim. Se você olhar os números, eu acho que o Carl Edwards, ele tava uma impressão muito boa, porque como ele corria na Xfinity, ele vencia no sábado, e aí ele já ia sem aquela responsabilidade, já tinha feito aquele bonito. Eu não sei, posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu imagino que competir fim de semana na Xfinity Series era bastante positivo para ele, porque ele ia lá, vencia uma corrida, andava bem, era agressivo, numa época que a categoria tinha duas ou três operações em outro mundo, e o resto ali se arrastando, não é verdade? E eu acho assim, não tô falando que ele é um enganador, que isso, que aquilo, mas eu acho que o fato dele competir na Xfinity Series passava uma impressão melhor dele, sabe? Não sei se você entende o ponto que eu chego. É só olhar os números dele aqui e ver a impressão que você acaba tendo dele. E eu acho que ele tá na média dele, só que essa temporada, se você for ver os números de top 5, top 10, ele tá muito abaixo. Em 15 provas, ele conseguiu só dois top 10. Um top 5 foi o da vitória. No ano passado, a gente tem uma ideia, mesmo na Roush, que estava mal, mal, mal, ele conseguiu 14 top 10 na temporada inteira, né, Léo? Se a gente for colocar na estatística que a gente já está praticamente perto do meio da temporada, era para ele ter pelo menos uns 5, 6 top 10, não é verdade, Léo? Ou seja, fica claro que estava fazendo aquela pergunta: será que ele fez certo em ter saído da Roush? Será que ele está no lugar certo? Sabe? Essas dúvidas começam a aparecer. Eu tenho essa impressão, que o fato de competir na Xfinity Series passava uma impressão muito boa dele, até um lance meio ilusório. Muita gente fala do Kyle Busch por isso e por aquilo, mas o Carl Edwards era um dos grandes caras que iam na Xfinity, ganhavam corridas, faziam bonito e isso, né? Leonardo? Oh, Leão, bem por aí mesmo, Leão. Será que a Roush realmente não dava condição para ele de conquistar um bom resultado? Será que realmente o É problema que era a ele piorou Roush? muito, Léo. Olha os números. É Porque só pra você pelo olhar, que, Léo. ó, vamos lá. O primeiro ano dele de Sprint Cup, que ele nem correu todo ano, ele conseguiu um top 5 e cinco top 10. Nós estamos com 15 corridas, ele não conseguiu, ele conseguiu apenas dois top 10 e um top 5 e a vitória. Lembrando que é o que eu falei, né? E foi no combustível a Essa vitória ainda, Léo. vitória aí foi no combustível, né? Um fuel gamble. E é amarrado, né? Um top 5 e um top 10 aí nessa vitória. Então, ou seja, quando o piloto ganha, ele tem tanta vitória e soma aí mais um top 5 e um top 10. Tirando isso daí, o melhor resultado dele é um décimo colocado, que é aí onde que Aonde? aparece o segundo top 10. Depois é só décimo segundo, décimo terceiro para lá. Aonde foi esse top team? Foi em Foi no Texas. Texas, né? Então foi, a prova foi de boa, né? Foi de boa essa É, foi no prova. Texas. Depois disso daí é só 12º lugar o melhor resultado dele, né? Aí vamos comparar aqui o mesmo período do ano passado quando ele estava de Roush no 99, né? Em Bristol ele já tinha uma vitória, ele conseguiu um quinto colocado em Las Vegas, um quarto colocado nessa mesma corrida agora, né? Na Coca-Cola 600, que foi a corrida que ele venceu. Isso são três top 5. Anota aí, Leão. São três top 5. Ele conseguiu também, vamos lá, um sexto colocado no Kansas, conseguiu um oitavo colocado em Phoenix, conseguiu um nono colocado em Richmond e conseguiu também um décimo colocado em Fontana. São quatro. né? São quatro top team. Então, assim, ele já tinha, na mesma época do ano passado, ele já tinha uma vitória. Perdão. Ele tinha uma vitória. Ele tinha quatro top 5 e oito top team. Então tá aí, Elião. Por A mais B aprovado por números, que para mim o Cal Erdes continua sendo a maior decepção da Sprint Cup. Na minha opinião, Leonardo, eu acho que ele foi para a equipe da Toyota errado. Eu acho que ele deveria ter ido para a Michael Waltrip Racing, porque lá, ele chegando lá, ele poderia ajudar a equipe a crescer, né, cara? Você chegava ali como. Tudo bem, tinha o Brian Vickers ali, né, o Quinn Bauer, mas. E era mais um piloto ali a agregar, né? Já na. Não, Leon, ia ser a mesma coisa, viu? Sabe por quê, Léo? Porque ele chegando na minha opinião, assim, se ele fosse para o MWR, seria uma terceira operação ali. Poderia chegar um patrocinador novo, trazer um novo ânimo. Ele já chegou numa Joe Gibbs Racing que tem o Denny Hamlin, que por mais que tenha nuvens negras em cima dele, eu acho que na NASCAR, a gente fala muito também do Kyle Busch de arrumar confusão, treta, mas o Hamlin também parece que tem alguma coisa, tem horas que tem nuvens em cima do Hamlin, as nuvens que estão trovejando, assim, com as nuvens negras, porque acaba caindo umas confusões para ele que não tá para entender, não é verdade, Léo? E o Matt Kenseth, que é o Matt Kenseth. Eu acho que, tipo, o que joga muita pressão no Cal Weathers nesse ponto é que quando o Matt Kenseth mudou de equipe, ele fez o que fez, né? Sete vitórias, né? Isso, aquilo. O Kevin Harvick, que a gente nem fala, né? Muita gente viu o Weathers chegando na Joe Gibbs como o cara que ia chegar e ia deixar o Hamlin e o Kyle Busch no bolso, né? E é uma coisa que a gente não vê. O Buschinho em. Tudo bem que ele bateu duas vezes, mas o desempenho dele foi incrivelmente melhor que o Cal Weathers, né? Andando sempre na frente ali dele. Enfim, eu acho que ele fez cometeu um erro, né? Não sei se você entendeu tudo bem que a Michael Waltrip, eu acho que eles estão meio que perdidos porque eles não têm aquele. Não entrou nenhum ator novo na parada, né? Tem o Brian Vickers ali, só que o Vickers, com todo respeito a ele, eu acho que é um piloto. É um bom piloto, assim como o Martin Truex era, né? Muito bem que ele pode voltar, né? E encontrar um chifre bom e pegar uma moral, mas ele não é um cara que, digamos que, ia entrar no time e revolucionar tudo, né, Léo? Não é um cara que tem um talento acima da média, né? É um bom piloto pro nível da NASCAR. Enfim, é isso mesmo, Léo. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas talvez para uma outra equipe, não sei, mas eu acho que foi uma ação complicada dele. Bom, é isso mesmo, melhor. Só pra falar aí, né, negócio do Cal Edwards aí, chegando na equipe, já tinha até comentários maldosos que Cal Edwards iria substituir o Denny Hamlin, que o Denny Hamlin não iria ter mais espaço no Joe Gibbs, e não estamos vendo isso, estamos vendo algo bem diferente, né? Continua o Cal Edwards sendo o Casey Kane da Hendrix, vamos dizer assim, né? Pode ser tão talentoso, mas vamos ser, o Cal Edwards vem sendo dos três aí, o Cal Erdes vem sendo o que mais está devendo bons resultados aí. O Denny Hamlin, ele tem uma vitória, três top 5 e seis top 10, além de uma pole. E o Cal Erdes apenas um top 5, uma vitória, um top 5 e dois top 10 aí, e E nenhuma o pole. Hamlin teve a vitória no, no, ainda no, na corrida do milhão lá. No... E o Hamlin ainda levou, né, US$ 1,5 milhão de dólares para a equipe aí. Então o Denny Hamlin realmente está com um pouco mais de moral que o Cal Edwards aí. Elião, mais alguma coisa sobre a Sprint Cup ou podemos encerrar o bloco? Vou encerrar o bloco, Léo. É isso aí mesmo. As perguntas, nossas perguntas ou nossos palpites, a gente pode abordar mais alguma coisa. Bora lá. Então, pessoal, sobre a Sprint Cup, pessoal, é isso mesmo. Até que conseguimos esticar um pouco mais o chiclete aí para uma corrida que não aconteceu nada, uma corrida que não virou nada aí, né? Conseguimos prolongar um pouco mais aí. E então vamos voltar daqui a pouco com o bloco das apostas e das perguntas, né? Onde que os fãs deixam as suas perguntas aí. E já voltamos, pessoal.